Azul 4060, identifique, pista para 2000 pés na chegada à Maria, ajuste no 019. Pronto, cópia. Autorizado Sena, nível de voo 045, saindo um corredor forte, curva esquerda, pista no 7, 0122 é o código, 1208 é o controle. 0 graus, 1229. Ainda é só 10, 1227. Ângulo Zulu, cotejamento correto, confira o CLB, por favor. 02 no Pelbé, acionamento de táxi de decolagem, agora com a torre 186. Depois será só controlar. Quer confirmar o vento 4207? Azul 4207, vento 1940 graus, 1119. Solo 8094, puxa acionado 11. Puxa acionado 11, chama para o início. Chama para o início. Solo 238, acionar a frequência livre. Fala, Bono 260, puxa pega acionamento, gate 8. 260, aguarde. Vai lá. Azul 4207, decolar 224, chame controle 120, decimal 8. 208, bom dia. 4207, passa 1500 pés. 4207, tubo 380, saída da Elba e pro de Leda. Na da El, autorizado direto Leda, 4207. O meu Fox Lima na escuta da torre. no 260? O 260 vai aguardar apenas o táxi do da retaguarda, ok? Ah, tá ok, certo, obrigado. Para o táxi 8094. Autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto disperso, me torre 186. Pátio, Índia e Alfa, 186 lá, obrigado. Paulo, 260. 260, táxi, tá autorizado para o estacionamento, chama para início táxi. Vai chamar para o táxi, Paulo, 260. Azul 4207, chame Recife. 125 decimal 1. 125 decimal 1, azul 4207. Azul 4060, torre 118 decimal 6 dúzia. 286, 4060. Torre Salvador, azul 4060 e LS da 110. Azul 4060, continue a aproximação, azul 10019, reporte baixar travado. Reporte na baixar travado, 619, azul 4060. Autoridade Feira de Santana, 065, sai no corredor forte, curva esquerda, pista no 7, 0131 é o código, 1208 é o controle. Bom dia, então 8094, ponte espera da 10, pronto? Então 8094, muito bom dia, você ponte espera da 10. Vai manter. Marcador externo, baixado travado, 4060. Azul 4060, autorizado pouso pistão 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso pistão 10, azul 4060. Estamos autorizado TAP 70, sessão 17, reporte para ingresso. 120.8. E o nível que eu tenho aqui é o 065, não 2.500 pés, ok? Ok, tá modificado já, 2.500 pés. Qual parte que se encontra, o POB, por favor? No POB, autonomia 3 horas e 15, alternando Salvador. Poderia repetir, se é sobremodulado, Capitão Índia. Pátio 403 a bordo, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 18.6. Corona 260 pro táxi, 113 no POV, autonomia 3 horas e 15, alterna Salvador. Via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Pátio Índia e Alfa, 18.6.0, Corona 260. Tango Zulu, ali mantém cabeceira 17. Siga a Capitão Índia. Tango Índia autorizado o táxi 70, sessão da 17, reporte pronto. Bom dia, para siga. Gente da informação, Mike, gentileza, Porto Seguro. No 777, autorizado Porto Seguro, nível de voo 340, via para o ISC 50. Subida da El, Leda, após Leda direto, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, 5001 é o código, 5001, e o controle em 1208. Autorizado por seguro 340, por 50, saída da Euleda, após Leda direto, primeira curva direita da 10, 5001, transponder 208. Correto, só para prosperar o estacionamento. Chamada. Cópia, Guarulhos, 3895. Da El, Leda, Brite. Centro de Azul, mantém a posição. Azul 4060, solo 35, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita na Fox 219, azul 4060. Oi, Salvador, Gol 1260, próximo ao ponto de espera 10, pronto. Gol 1260, mantém o ponto de espera 10. Pronto, era. Na 8094, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 079. Baixa cópia. Solo Salvador, azul 4060, Lima, Foxtrot. Obrigado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, azul 4060. Tango do autorizado de decolagem da 17, vento 150 graus, 08 nós. 4? Mantém cabeceira 10, bono 260. Momento por conta e risco, aguardando cópia. O Tango Índia ali mantém cabeceira 17. Digo, senhor, porque a gente tem uma padronização de rotas agora e não vai ser possível o senhor voar nessa aerovia, vai ser a Pêndulo 10 mesmo. E ainda vou pedir para o senhor aguardar mais alguns instantes, que foi feito uma DLA do seu plano, o plano vai chegar em mais um minutinho, tá ok? Cola 237, chame controle, 120 decimal 8. 208, bom dia. Sim. Sim. Solo 4060, confirma o gate, por gentileza. 01, né, Poli? Gente, 01, graças. 0, vigilante. Céu 360, 8094. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pesoluno 0, PRID, Pesoluno 6, BHZ, TRIV e após conforme a rota do plano de voo. A subida da EL, LEDA, PRID, curva direita após a decolagem, o código 5016 e o controle 1208. Bom dia, 6740, foi para o Editap, desça para 2000 pés, chegada a Maria Justo, 019. Para o Editap, 2000 pés, confirma justo. 1019. 1019, eu entendi. Bono 260, autorizado decolagem. Desconsidere, Bono 260. Considero 1260. Controle 1208. Direção Angulúcia, controle 120 decimal 8. 208. Estacionamento Champlain Nishitax. Bom dia, Juliette Tango Zulu, Suba 045, direto feira de Santana. 045, direto feira, Juliette Tango Zulu. 2094, graus à direita para evitar formações assistidas. Afirmativo. Obrigado. Tem Thiago Tanguinha, mantém posição. Respeito saneamento, Gol 777, posição 5. 2 a 1000 pés, mantém via do litoral norte. Não interfere com o seu tráfego. O seu decola, mantém proa até 2000 pés. Autorizado decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 08 nós. Ok, com livre decolagem então, após decolagem vai manter a proa até 2000 pés, bom, no 2000. Eco Tango, Índia autorizada a decolagem da 17, vento 1950 graus, 08 nós. Pode quase, pô, obrigado, cara. Bruno 260, decolada 41, semicontrole 120, decimal 8, Bom São João. 208, Bruno 260. Controle Bono 260, decolou. Bono 260, contato radar vigilância, subal 390, sai da Buca. 390, confirma, posso cumprir o perfil da saída, senhor? Afirmativo. Ok. Booker 22, autorizado táxi até o hotel. Chame no hotel para o cruzamento. Booker 22, vai decolar da cabeceira ou a parte do hotel? Via cruzamento efetuado. Gente, Eco Tango Índia, chame controle, 120, decimal 8. Obrigado, Índia. Salvador, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, direto... Autorizado direto Feira de Santana. Suba 2510, Eco Tango Índia. Obrigado, amigão. Salvador, bom dia. TAM 3191, formação Mike. Juno 91, pronto, cópia. Afirma, prossiga. Autorizado Galeão 340 via Pezulo 10. Subida Dial, Leda, Crit, curva direita após a decolagem. 5007 é o código, 1208 é o controle. Galeão 340, Pezulo 10. Dial, Leda, Bridge. 5007, 1208, controle. TAM 3191. 3191, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Sim. O táxi 1777, 127, alterna com fins 2h25. Atinge a Alfa 18.5, pode ficar, obrigado. 5 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 0028 e prosseguir o táxi Delta, Alfa, Juliette, Pátio Principal, Índia e Alfa novamente. No ponto de espera, vai chamar a torre em 118 decimal 6. Espera pronto, Gon 777. 777, ali mantém cabeceira 10. Mantém 10, Gon 777. 1777 autorizado decolagem, está 10, vento 160, grau 072. Autorizado decolagem, não, 10, grau 77. Bom, 977, decalado 47, semicontrole, 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, Gon 777. Suba 340, saída da EL, foi pro Adileda. Pro Adileda, Gon 777. Uno 260, chame o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Confirma, 260? Chame Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, alterne 265, bono 260, obrigado, bono. Confirme, Joker. Joker 2000, o senhor seria o Força Aérea 1376 ou o Força Aérea 5958? E Joker 2000, pronto para a cópia. Autorizado plano para Natal, nível de voo 190, subida Pucacaju, curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5550, 5550, e o controle 1208. Joker 2000, cotejamento correto, livre acionamento, champrenix táxi. Autorizado, champrenix táxi.